Foi um tempo muito precioso, irmão, ali em Porto Alegre, em que Deus foi nos falando muitas coisas, foi nos ensinando muita coisa. E nós chegamos a pedir os CDs, e vai chegar os CDs com a ministração de lá, mas foi algo assim muito precioso de Deus, porque nós tínhamos começado domingo passado uma campanha, um tempo de 21 dias de consagração, colocando diante de Deus uma série de questões pessoais, familiares, aqui do projeto, e nós estamos vendo Deus já enviando as primeiras respostas para a minha vida, para a sua vida, com as questões pessoais que você está experimentando com o Senhor, para a igreja, para nós aqui. Deus tem já derramado algumas coisas muito preciosas, e nós vamos ver estas sementes dando fruto nestes dias. E essa viagem que nós não imaginávamos o que realmente seria, simplesmente uns meses atrás o Azaf disse: olha, separa essa data para vocês estarem conosco lá na conferência. E nós separamos, entendi que era de Deus para estar lá. E quando foi chegando, antes dele vir para o seminário, eu fiquei assim: não, talvez se precisar a gente desmarca e vamos ver se vai dar para ir. Eu falava comigo, mas aí o Senhor deixou claro: é para ir. Foi uma palavra de Deus clara, e realmente foi muita bênção de Deus, de direcionamentos, de palavra, de ensino de Deus para todos nós nesses dias ali. E eu fiquei em dúvida: levo ou não levo o CD? Porque o CD não dá para todo mundo ouvir. E aí eu falei: Senhor, eu vou compartilhar tudo que o Senhor está nos ensinando aqui. E, na verdade, eu tenho que compartilhar tudo que Deus foi me ensinando lá, porque não é apenas uma questão de você ouvir o CD depois, mas de nós vivermos o que Deus foi dividindo comigo lá. E certamente muita coisa não é nova para você, não é nova para alguns irmãos, mas foi resposta de Deus. E interessante que antes de eu viajar, eu estava orando na segunda-feira: Senhor, nós estamos em 21 dias de consagração, eu preciso saber do Senhor, eu quero saber, quero buscar, estou buscando, o que o Senhor quer para a minha vida? E como oramos no domingo passado: Senhor, 21 dias do Senhor mostrando para mim o que eu não estou enxergando, o que eu não estou vendo, o que precisa ser mudado na minha vida, o que o Senhor quer falar comigo. E Deus começou a falar algumas coisas, e primeiro, que eram para a minha vida; segundo, coisas que eram para nós como igreja, como projeto Adoradores aqui, uma comunidade, uma família. E eu já tinha anotado algumas coisas que Deus tinha colocado para mim, e há um tema que eu quero começar a compartilhar nesta manhã, e nós vamos, no decorrer desta semana, nos aprofundando nesse tema, e tudo o que Deus foi acrescentando lá em Porto Alegre, me ensinando lá, era exatamente a continuidade, o complemento, o conteúdo de tudo que Deus já vinha falando comigo desde segunda-feira. E foi um sincronismo muito perfeito de Deus, né? Os 21 dias de consagração, a busca por algumas direções de Deus, a busca por algumas direções de Deus para nós como família, como projeto. E eu quero começar hoje a compartilhar. A maior parte das coisas que eu vou compartilhar aqui são coisas que foram ministradas através do irmão Abe Huber. O Abe é um pastor em Santarém, e é um irmão muito precioso, já conhecia, já estive ministrando com ele em São Paulo, já tinha recebido algumas porções de Deus através da vida dele ali em São Paulo, e foi muito bonito como Deus foi usando aquele irmão nessa conferência. E eu quero compartilhar porque diz respeito a tudo que nós estamos estudando, vivendo, buscando do Senhor nestes 21 dias de consagração, para nós como igreja.